Storytella apresenta João e Maria. Era uma vez um bondoso lenhador que morava na beira da Floresta Negra com seus dois filhos, João e Maria, e a madrasta dos meninos. Eles eram tão pobres que a única coisa que havia em casa para comer eram dois pedaços de pão. Uma noite, o pai não podia dormir. Estava só se virando na cama. Oh, o que é que posso fazer? Eu adoro meus filhos, mas eles estão morrendo de fome. Nesse caso, vamos mandá-los embora. Nós os levamos para a floresta e deixamos que eles encontrem seus próprios alimentos. Oh, não! Isso não! Bem, então, se não fizermos assim, todos nós morreremos de fome. Ele discutiu com a madrasta, mas finalmente, com o coração muito pesado, concordou com ela. No quarto ao lado, João e Maria estavam ainda acordados e ouviram tudo através da parede fina. Quando Maria ouviu o que a madrasta estava planejando fazer, começou a chorar. João, se eles nos deixam na floresta, o que será de nós? Mas João era um menino muito esperto e sempre sabia como resolver os problemas difíceis. Ele foi na pontinha dos pés até junto da irmã e carinhosamente apertou a mãozinha dela. Não tenha medo, Maria. Eu não permitirei que eles nos deixem. Ele colocou o casaco e foi para o lado de fora. Do lado de fora, a lua estava iluminando milhares de pedrinhas brancas que brilhavam como se fossem margaridas numa campina verde. João encheu os bolsos com as pedrinhas brancas. Maria ainda estava acordada quando ele voltou. O que foi que você fez? Eu lhe mostrarei amanhã de manhã. Não se preocupe e vai dormir. Tudo vai dar certo. Assim que o sol saiu, a madrasta bateu na porta deles. Levantem, preguiçosos. Nós vamos para a floresta apanhar lenha. Tome essa casca de pão e guarde para mais tarde. Eles entraram na floresta e, de repente, tudo se tornou tão escuro como se fosse noite, porque os pinheiros altos não deixavam que a luz do sol atravessasse. Por onde eles caminhavam, João secretamente ia deixando cair as pedrinhas. Mais tarde, eles pararam no meio da floresta. O pai fez uma pilha de lenha e tocou fogo. Rapidamente, tudo ficou claro, quente e trepidante. A madrasta ficou muito alegre. Sentem perto do fogo e procurem dormir. Nós iremos cortar madeira e viremos buscá-los mais tarde. João e Maria sabiam que ela estava mentindo, mas assim mesmo esperaram e esperaram e ninguém veio buscá-los. A escuridão finalmente envolveu tudo e Maria começou a chorar. João colocou os braços em volta dela e os dois adormeceram. Era meia-noite quando eles acordaram. A lua brilhava sobre as pedrinhas brancas, iluminando o caminho pela floresta. Tomando Maria pela mão, João levou-a de volta para a casa deles. O pai deles ficou muito contente em vê-los. Meus filhos, como estou contente em vê-los salvos! Entretanto, a madrasta ficou com muita raiva. Como é que vocês se perdem na floresta e nos preocupam? Poucos dias depois, quando o pai saiu, a odiosa madrasta levou as crianças novamente para a floresta. Dessa vez, João não tinha nem uma pedra, só um pedaço de pão. Porém, ele era um menino sabido e disse à sua irmã: eu vou esfarelar o pão e usar as migalhas para fazer um rastro. Cuidadosamente, ele sacudiu as migalhas no chão uma por uma. Porém, quando eles atingiram o meio da floresta, milhares de pássaros tinham voado e comido todas as migalhas. A madrasta fingiu ir apanhar lenha, mas nunca voltou. As crianças tentaram encontrar o caminho para casa, mas não puderam encontrar as migalhas para mostrar-lhes o caminho certo. Eles estavam verdadeiramente perdidos. Maria, eu estou com tanta fome. João, eu estou com tanto medo. Nós devemos rezar, Maria, para o nosso Pai do Céu ajudar-nos. Ele nos quer bem e não nos deixará morrer de fome aqui na floresta. Eles se ajoelharam e fizeram uma prece. Agora me deito para dormir. Guarda-me, ó Deus, em teu amor. Amém. Então eles adormeceram. O canto alegre dos pássaros da floresta acordou as duas crianças. Mais uma vez começaram a procurar o caminho de casa, porém cada vez se perdiam mais. Já estavam tão cansados e famintos que mal podiam andar. Maria, olha lá! O que é aquilo? Ali no meio das árvores, uma linda cabana! As paredes eram feitas de pão de ló, pontilhada com passas e castanhas. O telhado era feito de bolo, cheio de merengue e cerejas vermelhas, e as janelas eram cobertas de açúcar cristalizado. Primeiramente, as crianças fitaram a cabana e não acreditaram no que viam. Depois, começaram a correr em direção à casinha e, sem dizer uma palavra, Maria quebrou e comeu um pedaço da janela. João comeu um pedaço bem grande do telhado. Então, eles ouviram a voz de mulher chamar. Dá uma mordidela, ratinho! Quem está comendo da minha casa? Um olhou para o outro com surpresa, mas antes de dizerem algo, uma velhinha apareceu manquejando em volta da casa. A velha foi muito boazinha para eles. Pobres crianças! Vocês parecem cansados e com fome. Venham para dentro, eu lhes darei o que comer. A velha levou os meninos para dentro da casa e lhes deu bolos, maçãs e balas. Em seguida, levou-os para o quarto de dormir, onde eles se deitaram num belo e macio colchão. A velha era realmente uma bruxa perversa. A casa de pão de ló era uma armadilha para atrair as crianças a fim dela poder comê-las. Então, enquanto João estava dormindo, a bruxa disse... Eu o levo para fora e o tranco no galinheiro. Vou dar-lhe comida a fim de que ele fique bastante gordo e eu possa comê-lo. Todo dia eu peço que ele ponha o dedo no buraco da porta para ver se está engordando mesmo. A bruxa não enxergava muito bem e João enganou-a pondo um osso de galinha pelo buraco da porta toda vez que ela ia lá. Depois de muitas semanas, a bruxa ainda não achou João gordo. Entretanto, ela ficou tão impaciente que decidiu cozinhá-lo na sopa de qualquer modo. Ela disse a Maria... Levante e acenda o forno. Estou decidida a cozinhar seu irmão. Ela arrastou a menina que soluçava para a cozinha e Maria acendeu o forno. Entre no forno e veja se já está bastante quente para fazer pão. Maria percebeu logo o que a bruxa estava pensando. Ela queria empurrá-la dentro do forno. Eu não sei como fazer. Menina tola, eu lhe mostrarei. Veja, eu posso fazer. E a bruxa meteu a cabeça dentro do forno. Num abrir e fechar de olhos, Maria empurrou a bruxa bem dentro do forno e fechou a porta depressa. Maria correu e abriu a porta do galinheiro. Quando eles viram que a bruxa tinha desaparecido de vez, João e Maria dançaram de alegria. Eles andaram pela casa toda e encontraram muitos tesouros. Colocaram tanto quanto podiam nos bolsos e saíram correndo da casa. Subitamente, eles reconheceram aquela parte da floresta e logo chegaram na casa deles. O pai correu para recebê-los. Oh, meus filhos! Estou tão contente em vê-los novamente. A madrasta malvada tinha ido embora e jurou nunca mais voltar. As crianças mostraram ao pai todos os tesouros que tinham encontrado, de modo que eles não eram mais pobres. João e Maria e o venturoso pai viveram felizes o resto da vida.